YouTube. Tô tonta. Ai, que legal, velho. Aqui, ó, eu tô no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Dideu, bom dia. Qual o valor do seu curso? A gente tá mudando a precificação. 10 de julho tem nova turma e a gente vai divulgar. Assista ao vivo por aqui, fica gravado no YouTube. É. Pode ser. Fala, papai. E pior que aqui no Instagram tem mais pessoas do que no YouTube. Tô vendo no Rio, brother. Pô, sem marcado. Não tem nada marcado no Rio. Pode Olha que ser. legal. Galera do YouTube, bom dia, bom dia. Acorda Maria. Raul Braz. Matheus Kucheski. Rafael Jordão. Sempre presente. Alex, sempre presente também. Alexandre Dimas. Vamos que vamos. Rádio Orc. Família Santos. Bom dia, papai. Acabei de correr 6 km, caralho. Sonhei com você, Thaís. Parece um sonho bom. Não me mandaram e-mail de confirmação do quê, bicho? Não mandaram? Eu entrei aqui, pessoal, do YouTube, no Instagram também, mas é difícil, não dá para ficar presente para os dois ao mesmo tempo. E eu não queria não ficar presente para ninguém. E do Insta pro PC. Então, galera do Instagram, infelizmente eu vou desligar aqui, porque eu me incomodo de não estar presente. Aí, no minuto que eu olho para cá, eu perco um monte de comentário aqui, enfim. Então eu vou prestigiar a galera aqui do YouTube que já tá me acompanhando aqui há. Se eu não me engano, tem 18 já, 18 lives de bom dia que eu fiz já. Foi top fazer uma live com você, Thaís, o sonho. É nóis. Galera aí, ó. Eu posso até pensar em fazer no Instagram. Aqui é melhor, melhor ficar mesmo. Livro seu, compro, escreve aí, papai. Bom dia, Rádio Vavaria, esse treino é meio complicado mesmo. Melhor só em um. Por aqui tem mais presença online, sem dúvida. Eu posso pensar em fazer pelo Instagram, mas eu não vou fazer hoje porque, putz, eu já tenho um combinado aqui no YouTube. Então, quem quiser, ó, entra no meu YouTube, YouTube Murilo Gun, que você vê aqui, beleza? Instagram, cheiro. É nóis. Pronto, galera. Tentei. Galera, estamos de volta aqui no YouTube. Eu, enfim. Esse negócio de fazer em dois é foda, né? Nós fazendo dois é foda. Foco, papai. Pato Pirajá. Foco, papai. Preferência pra nós. A cachaça foi foda. O Murilo não quer levantar. Cara, eu não. Nem bebi muito ontem, não. Tomei uns drinks. Uns drinks. Ansiosa pela construtividade. É nóis, Marina. 10 de julho. Vai no plato todo ano. Instagram é mais passado. Aqui é mais fluido. Isso é melhor. Ó, eu. Quem me acompanha nos stories aí? Quem me acompanha nos stories? Francisco H. Vitória. Tô confundado, né? Pra variar. Eu hoje no meu stories. Eu tô no Mastermind aqui em Brasília, né? Primeira vez, Fernando César. Fernando, sua primeira vez hoje. O de hoje vai fugir um pouco do padrão, porque essa live de bom dia eu inventei pra poder dar um bom dia, pra poder acordar, pra. Da galera. O objetivo era sempre comentar alguma revista. Eu ia comentar essa revista aqui hoje. Pequenas empresas e grandes negócios. Mas não vou comentar, vou deixar ela para amanhã. Ontem eu comentei essa aqui, essa Vida Simples. Vou deixar para amanhã, porque eu. Quando eu mostrei no meu stories o que eu tô fazendo aqui, veio um monte de inbox. Conta mais, conta mais, conta mais. Então aí eu falei no stories, ó, vai de manhã que eu vou. Contar lá que diabo que é isso aqui. Então, primeira vez ao vivo, Renato. Acompanha a história por causa da sereia. É verdade. Eu tô sem a sereia aqui. Conseguem juntar. Ó, legal, o Raul Baixo perguntou. Eu acho como vocês conseguem juntar gente foda em um encontro desses, sendo que todas as agendas lotadas. Legal. Começar. Então, eu vou falar sobre isso, Raul. Me lembra? Podcast com grande. Amanhã é sábado, não. Segunda é sexta. Vou falar sobre isso, tá, Raul? Falar sobre isso. Software novo, Marília. Tô de ressaca. É o seguinte, quem não acompanha no Stories, o Mastermind é um encontro, é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. No meu caso, 40 aqui, que se encontram, no nosso caso, 3 vezes por ano, pode variar. No nosso caso, cada encontro, 2 dias inteiros, imersão total. E objetivo, Todo no meu, no nosso caso, todos trabalham em coisas parecidas. Todo mundo aqui tem algum tipo de negócio que envolva educação online. 95% tem um curso e 5% o cara tem um software que apoia um curso, o cara do Hotmart, que é a plataforma de pagamento e tal. Todo mundo no mesmo mercado. Não tem que ser sempre assim o conceito de mastermind. Eu tenho vontade de fazer um mastermind meu e eu quero fazer um que seja mais heterogêneo. Ambos formatos são legais, mas eu quero fazer um em que cada pessoa seja de um mercado diferente. Cara, e não tem que ser online, não. O cara pode trabalhar com logística de caminhão, o cara pode trabalhar com shopping center, desde que todos estejam querendo inovar, ser criativos. E qual é a diferença interessante de um grupo de mastermind, um grupo assim, esse que eu trouxe mastermind pertence ao Érico Rocha, ele que organiza. E a sua pergunta, Raul, de como consegue esse tempo, a resposta é: tempo é uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Se uma coisa é prioridade para você, se você amanhã aparece com uma apendicite, no instante você arruma tempo, arruma para tirar, para tratar. Tempo é uma questão de prioridade. Aquilo é sua saúde, a sua vida, a sua prioridade, você arruma tempo. Então, para a gente que está aqui, isso aqui é uma prioridade. É um negócio importante, é um encontro em que a gente. Não é um encontro só de negócios, mas é assim, um encontro de encontrar com pessoas fodas. Aqui tem terapeuta de família, de sexo, gente especializada em espiritualidade, Bruno Gimenez. Tem pessoas. Todo mundo aqui é diferenciado em pelo menos um assunto. Tem algum assunto que todo mundo aqui domina, pelo menos um assunto. Então. Essa troca, apesar de todo mundo trabalhar com educação, cada um trabalha com uma camada diferente da educação, um assunto, né? Então, o momento do café da manhã, o momento do almoço, do jantar, esses são os mais fodas. Não é só na hora que você tá na palestra, que tá falando de negócio e tal. Então, Mastermind é isso. Como o Raul perguntou, como consegue tempo? Tempo é questão de prioridade. Essa data aqui é divulgada bem antes. Eu bloqueio na minha agenda e acabou. Se aparecer uma empresa querendo me contratar para a palestra, eu digo não. Não posso porque a data está comprometida. É uma questão de prioridade. Outro fator importante, isso aqui é muito caro. É muito caro. A gente paga muito caro para estar aqui, tá? Muito caro. Paga por ano. Cada um paga diferente porque quem entrou mais cedo, o cara que entrou há 5 anos atrás, ele pagou um valor 5 anos atrás. E uma das políticas que o Érico faz é que na renovação você sempre paga o valor que você pagou lá atrás. Nunca aumenta para quem vai renovando. Eu entrei meio depois, eu entrei faz 1 ano e meio. Então, eu acho que eu sou um dos que paga mais caro, porque eu entrei atrasado. Quanto mais cedo você entrar, então, quer dizer, eu não, a minha empresa, a gente paga 120 mil reais por ano para fazer parte desse grupo. Eu não, a minha empresa, né? Então, e por isso também que é prioridade. O golfe chegou atrasado, foi, mas veio. Mesmo se você responder, as camadas são múltiplas. Um encontro para compartilhar. Sim, aqui também, meu amigo, aqui não tem miserinha de conhecimento. Não tem miserinha. Aqui é jogo aberto. Todo mundo compartilha tudo que está funcionando. Aqui é foda. É foda. Lembrando que quem paga isso é a empresa. Esse é o investimento da empresa em conhecimento. Ontem acabou aqui o evento, eu faço a live com o Bruno. E assim, aqui é um negócio que o que a gente vem ouvir aqui muitas vezes são coisas, o Érico fala, né? Ajustes de 2 milímetros. Como assim 2 milímetros? Muitas vezes, não é. Todo mundo que está aqui já tem um negócio que opera, alguma coisa de educação, escola, um curso que vem operando. Para todo mundo que está aqui, esse investimento é o maior investimento do ano. Esse aqui é o maior investimento do ano. E muitas vezes uma coisa que você ajusta na sua forma de se comunicar, na forma de entregar o curso, uma parceria que você firma. Porra, eu e o Goff, nós somos extremamente conectados. E além, claro, do alinhamento de pensamento, um dos grandes motivos foi o Mastermind. A gente há 2 anos se encontra aqui e vai se aproximando e tal. Então, assim, são 40 pessoas. Nem com todo mundo você se conecta, os assuntos se conectam e tal. Então, é um negócio que envolve, quanto vale uma parceria? Quanto vale uma parceria? Quanto vale o Leandro Aguiar participa, que fez os estudos de caso dos nossos clientes? Então, assim, quanto vale a parceria com quanto vale você também poder, daqui a 6 meses, chamar no WhatsApp o Mário Vergara e fazer uma pergunta? Então, assim, é imensurável, sabe? É imensurável. E eu quero continuar fazendo enquanto a gente puder, né? A gente, todo final do ano, janeiro, tem renovação, já estou no segundo ano já. E a gente pega, se tiver condições, a gente vai investir. É o maior investimento do ano da gente, da empresa. A gente divide, mas faz. Divide parcelinhas, né? A galera do Mastermind não esconde o jogo. Não. Aqui não esconde o jogo. Aqui a gente não esconde o jogo. Aqui não tem isso. Daniel Tavares. O Vitor Damasio faz o quê? O Vitor Damasio, ele faz mentorias. Eu vou explicar a diferença de mentoria e mastermind. Só tem feras de filho. Bom dia. O Eric foi buscar conhecimento lá fora. Não vale mais a pena fazer o curso lá fora? Paulo, isso é muito mais do que conhecimento. É muito mais do que conhecimento. É as pessoas. As pessoas valem muito mais do que os conhecimentos. As pessoas estão aqui. O Eric, ele participa do mastermind lá fora. E assim, vale mais a pena ir lá fora? Não. Lá é mais caro ainda. E é em dólar. E tem que pegar avião. Então deixa o Érico pegar. O Érico pega por mim esse avião. O Érico paga por mim o mastermind do Jeff Walker. E eu pago para ele me trazer esse conhecimento que ele pagou em dólar lá. E para ele. E aí, velho, qual é a função do Érico? Além de trazer os conhecimentos, a função dele é reunir essas pessoas. É ter a autoridade suficiente para fazer essas pessoas quererem vir aqui. Isso é o um modelo que 120 mil por essa média de 5 pessoas. JP, Mário, Érico, Goff, sim. Rádio Filhota é Mastermind de Murilo? Não. Alexandre Dimas, é diferente. É a profundidade, né? O Rádio Filhote é um encontro social, né? Aqui, todo mundo conhece profundamente qual é o negócio do outro. Todo mundo conhece profundamente quais são as dores do outro. A gente passa 2 dias inteiros, começando agora 9 da manhã até 8 da noite, fazendo atividades entre a gente, 2 dias inteiros, 3 vezes por ano, fora o grupo no Telegram, que rola o ano todo, né? O assunto de hoje eu não sei. Eu não sei qual vai ser o assunto de hoje, não. Mas assim, o Érico traz os assuntos. Ontem veio o diretor de marketing da Empíricos, que é uma empresa muito louca, muito viagem, e ele contando como é a estrutura dele. Ele abre o jogo também. Ele nem é do Mastermind, ele veio como convidado e abre o jogo. É impressionante. O nível de abertura de jogo aqui é foda. Alguém falou Napoleão Hill? Sim. Napoleão Hill. Foi que começou esse conceito. Diferença entre Mastermind e Singularity. Não, a Singularity é um curso. A Singularity é um curso que dura 10 semanas. A Singularity não é um grupo. O que temos aqui, nós temos um grupo. Um grupo mesmo, um grupo. Não é um grupo do Facebook, é um grupo. É como assim, você não tem um grupo da galera da faculdade, o grupo da galera da pelada. São grupos fortes. Eu tenho esse grupo aqui. Esse é um grupo da minha vida. Eu tenho um grupo do pessoal de Recife, do colégio. Eu tenho um grupo da faculdade. Eu tenho um grupo da comédia. O um grupo da pelada, que eu não estou jogando mais. E eu tenho o um grupo. Então, a Singularity não é um grupo. Apesar de eu ter conhecido várias pessoas, o sentimento de grupo é como se fosse um grupo religioso. Pode ser. Pode ser. É como se fosse qualquer grupo. É qualquer grupo que as pessoas têm um contrato, um combinado, com alguns combinados entre elas, alguns acordos, né? Se encontra constantemente e que um quer ajudar o outro. E, enfim, e como eu falei, eu penso em um dia fazer Mastermind. Esse ano não, acho que próximo ano fazer um meu. Agora, uma coisa importante: Mastermind e mentoria. Vamos lá. Mastermind é o elevado valor para selecionar as pessoas, quem é comprometido, porque em relação a custos não justificaria. Daniel, eu acredito que qualquer precificação não tem que ser baseada em custos, tem que ser baseada em valor entregue. Assim, não é porque, ah, mas os custos do Érico para fazer isso, não importa os custos do Érico. Se ele tem custos reduzidos, que bom para ele. Eu não me importo. Eu me importo é o valor que ele entrega total justifica o valor que ele cobra? Sim, vamos nessa. Diferença de Mastermind e Plurality, não sei o que é isso não. Eugênio Santa Maria, uma preparação sua antes do evento do Mastermind? Não. Para entrar, tem uma aplicação. Então, e outra coisa interessante. Quando o Érico. São 40 vagas, né? Só abre vaga se alguém sair. Não aumenta. Se alguém sair. E se sair 5 pessoas e ficar 5 vagas, e aí vem um monte de pessoa e aplica para essas 5 vagas, o Érico não obrigatoriamente preenche as vagas. Ele só preenche. Esse é o detalhe mais importante. O nome não devia ser Mastermind, devia ser Masterminds. Masterminds no singular, no singular, no plural. Por quê? Porque Mastermind é mente mestra, mente mestre. Causa a impressão que o Érico é a mente mestre. Não. Todos nós somos. Todo mundo que está aqui no Mastermind é mestre, é uma mente mestre, vamos dizer assim, é foda em alguma coisa. Ninguém está aqui de graça. Literalmente de graça, mas todo mundo que está aqui tem alguma coisa para contribuir violenta. Todo mundo está no mesmo nível. O Érico, ele não está. Ele que organiza tudo, mas ele não está acima da gente. Quer dizer, pode estar em faturamento em algumas coisas, mas todo mundo aqui é mentes mestres. Mastermind é a junção. Ah, Jardão, legal. Mastermind é a junção dessas mentes. Geram uma mente mestre. Perfeito. Isso, eu nunca tinha pensado desse jeito. O irmão dele, ele participa. O irmão do Érico participa. O parteiro. É o braço direito do Érico. Ele participa. Só pode ir uma pessoa, né? Na verdade, se você comprar dois, você pode ir dois. Mas no Érico vem o irmão dele. Diferença para mentoria. Mentoria, não. Mentoria é uma. Eu vou fazer uma mentoria no final do ano, tá? Uma mentoria no final do ano. A minha mentoria vai ser muito focada. O meu curso de criatividade, ele é muito aberto. Ele é para todo mundo mesmo. Para advogado, para médico, engenheiro, estudante, funcionário público. Porque tem a ver com abrir a mente para ser mais criativo. A minha mentoria vai ser o contrário. Extremamente específica. Minha mentoria vai ser específica sobre entrega de experiências de aprendizagem online. Entrega de cursos online. Então, vai ser focado em educação. A gente, no Mastermind aqui, o foco é muito mais marketing. É muito mais marketing e gestão. Marketing, comunicação, redes sociais, estratégias e tal. E gestão da empresa, organização de processos, de equipe e tal. O meu tesão, apesar de eu ser um marqueteiro, eu gosto de marketing, meu tesão é educação, meu tesão é ensinar, é como desenhar experiências. Isso é tesão para mim, porque eu tenho certeza que o jeito de entregar cursos online, de entregar educação online, está só começando. A gente faz o melhor que a gente pode, já está na sétima turma já, a gente vai, sempre masterizando como pode ser melhor, não só a videoaula, mas o que acontece em cada camada, a comunicação, as aulas ao vivo, os exercícios, o kit físico, o evento presencial, como engajar as pessoas, as métricas. Então, a minha mentoria, ó, começando, a minha mentoria vai se chamar OLX, Online Learning Experience. E o subtítulo vai ser Desapegue do jeito padrão de entregar cursos online. Então, e aí, qual é a diferença de mentoria? A diferença de mentoria é que a mentoria tem um mentor. Eu sou um mentor que tem uma experiência nesse assunto. E aí, as pessoas que vão participar da mentoria, elas não têm que ser mentes mestras nesse assunto. Ao contrário, eu tenho conhecimento nesse assunto e vai ser uma mentoria presencial com poucas pessoas. Eu penso em 15 pessoas, 30 na verdade, cada um poder trazer seu sócio. E aí é muito mais de mim para eles do que aquele mastermind que é de todos para todos, né? Então, a mentoria é isso. A mentoria, eu fiz agora um curso sobre mentorias com o Conrado Adolfo, foi muito legal, né? Qual a diferença de coach? O coach, teoricamente, o coach, ele não tem que entender nada sobre o teu assunto. O coach é um cara que vai fazer as perguntas certas para extrair de você. Você é advogado. Olha lá, o coach quer te ajudar? Qual é o teu objetivo? Não, eu quero, como advogado, conseguir lidar melhor com o meu sócio, ou eu quero conseguir concluir meu TCC, sei lá o que que é. O coach, tem porra nenhuma de advogado. Não tem porra nenhuma. Mas ele tem ferramentas. Ele é um personal, o coach é um personal executor. O coach é isso. Personal executor. Então, é isso. O coach é um personal executor, não tem que entender nada do assunto da pessoa, obrigatoriamente. Ele apenas entende sobre o processo de coaching, sobre o método. A mentoria é diferente. A mentoria não é um personal executor. O mentor não fica pegando na mão. O coach, ele foi várias sessões individual. O mentor é um cara que vai trazer conhecimento. O coach vai extrair de você, fazer as perguntas certas para extrair de você as respostas, porque o coach não sabe as respostas. Já o mentor, ele vai te entregar. Coach é um personal mental, emocional e comportamental. Perfeito, Rafael. Isso aí. Pretende disponibilizar aquela plataforma para o mercado? Israel, sim, mas a princípio só para quem fizer a minha mentoria. Porque a minha plataforma está muito alinhada com a minha visão de entrega de cursos online. Visão esta que está sendo construída. Lembrando que eu não sou o dono da verdade sobre isso, eu apenas estou à frente tentando construir isso, né? Os novos jeitos de educar. Todo curso online tem que ser inovador na área que se propõe? Carlos, todo curso online tem que ser transformador na área que se propõe. Tem que transformar, tem que, o máximo possível de pessoas serem transformadas pelo que ele se propõe. Para conseguir transformar, quase sempre, você precisa ser inovador. Então, ser inovador não é obrigação. A única obrigação da educação é transformar. Única. Aí, para conseguir esse objetivo. E essas pulseirinhas do Érico? Isso aqui não é do Érico, não. Isso aqui é minha. O Érico também usa. Mas não é do Érico, não. O Érico foi o Érico que inventou isso, não. Isso é velho. Quais as perspectivas que você vê para tantos infoprodutos de educação que vem surgindo? Não está saturado, não? Todo dia sou impactado por um lançamento. Pode ser algoritmo. Daniel, sim, eu acho que é algoritmo. Sim, eu acho que não está saturado. Eu acho que está só começando. Eu acho que. Seguinte, ó. Um teste bom é o seguinte: chega aí no pessoal da tua faculdade ou na tua empresa. Chega na empresa que você trabalha, no seu departamento. Olha para as 10 pessoas ao teu redor e pergunta para cada uma quantos cursos online cada uma fez. Sim. Muito poucas, entendeu? Muitas pessoas. É porque quem vive nesse mundo, quem está atento a isso, é bombardeado por causa do algoritmo do Facebook. E o algoritmo do Facebook é baseado no seu comportamento. Você vai atrás. Aí você recebe comunicação. Ninguém chega em você do nada, não. Tudo começa com ação sua. Então eu acho que o contrário dessa tá saturado, timeline não é realidade. Você é comediante, professor do pai da Maria Valentina. Ah, o Goff perguntou, não foi? Várias coisas. A mentoria a gente deve abrir nas próximas semanas. Ela vai ser apenas em novembro. Apenas em novembro. O preço tem que ser mais acessível. Paulo, na verdade, assim, É restrito a 15 pessoas. Então, assim. E o preço é determinado, eu acho, pelo valor que entrega. É determinado pelo valor de entrega. Quanto vale aquilo que entrega para as pessoas certas? Eu pretendo fazer outras mentorias. Eu posso pretendo fazer, quem sabe, um dia mentoria para quem está iniciando carreira. Pode ser. E aí é um outro modelo. Essa que eu estou fazendo é uma mentoria para quem já tem um negócio de educação moendo. Não é para quem está começando. Sabe quem é o meu cliente dessa mentoria? A galera daqui. Não só eles, estou dizendo assim, o perfil do meu cliente é quem já está no jogo, já está moendo, tá muito confortável com a camada marketing gestão, porque eu não vou falar sobre isso, e quer evoluir na camada educação entrega. Cursos mais fodas, experiência online e offline. Sim, Bruno, eu acredito nisso. A experiência, ela é predominantemente online, mas tem que ter camadas offline também. Podcast com meu pai. Alguma sacada do Mastermind para compartilhar? Cara, é tão específico as coisas assim que uma coisa muito interessante é que para mim, e assim, aqui, velho, que saiu com uma coisa, eu já valeu. Uma coisa que veio na minha cabeça hoje é que como a gente na internet é muito, olha muito seguidores, né? Ah, quantos likes tem fanpage? Também olha o impacto, o alcance da publicação, quantos inscritos tem no YouTube, blá blá blá blá blá. A gente olha muito essa coisa de seguidores e de alcance da publicação. Mas a métrica mais importante é watch time. Tempo em que a pessoa consumiu o vídeo. Não adianta um conteúdo ter não sei quantos milhões de compartilhamentos. Aí viralizou. Se as pessoas estão vendo só 10% do vídeo. E então, assim, eu nunca tinha parado para pensar que assim, a televisão, pô, faz propaganda 30 segundos para você ver a mensagem. Uma pessoa que viu um vídeo meu de 10 minutos e ela viu 75% do vídeo. Ela me viu durante 8 minutos. Ela pode não me seguir no Instagram, não me seguir no Twitter, não me seguir em lugar nenhum. Mas ela é uma pessoa muito mais fã, like, né? Do que muitas vezes muita gente que dá like na fanpage. Porque ela consumiu. Então, é olhar muito mais para. Não para quem acompanha. Até quem compartilha, tem gente que compartilha sem ver. Compartilha sem ver. Então, isso para mim foi foda, assim, pensar de cara, o que importa é quem assistiu boa parte do vídeo e as ferramentas hoje em dia permitem mensurar isso. Isso aqui é do caralho. Permite mensurar. A televisão não permite mensurar quem viu a propaganda, quem não viu. E então, isso para mim foi uma coisa que abriu a mente ontem. Concordo com você. Também, Marcelo. O dinheiro também bota o cu na reta, claro. Se eu tivesse pagado um pouquinho, talvez o compromisso diminuísse um pouco. É uma soma de coisas, não é só o dinheiro. Porque se eu tivesse pagado caro e fosse uma bosta, também foda-se. Momento de salto da empresa? Minha empresa é muito pequena, começou agora, já tem 12 anos. Eu acho que o momento de salto vai ser agora, né? A chegada do. A gente trouxe um CEO para o negócio, é o Vitor. Eu acho que nos próximos 6 meses a gente vai. E muitas vezes o salto, ele não aparece para quem está fora, mas é um salto interno de amadurecimento do negócio, amadurecimento das pessoas, desenvolvimento das lideranças, de processos, sabe? Muitas vezes os saltos são internos. Caralho, eu falei, puta, 7h46, falei pra caralho já. Falei pra caralho. Vou abrir o fã-clube Murilo Gun, Ricardo Santos. Galera, deu a hora, 7h45. Valeu. Amanhã eu retomo minhas revistas, tá? A não ser que tenha alguma coisa muito legal do Mastermind pra compartilhar, mas eu queria um pouco aproveitar pra explicar o que é esse negócio de Mastermind. É, se tiver alguma coisa muito legal hoje que eu que ah, não, amanhã é sábado, segunda-feira. A segunda-feira vai ter acabado o Mastermind já. Já vou estar em outra vibe já, segunda-feira. É, hoje foi a semana da merda, papai. Legal, Ramon. Massa. É nóis, papai. Galera, quem você vai convidar para estar essa manhã com a gente na próxima segunda-feira? Chama alguém. Local Web. Ah, Local Web, hein? Local Web. É, ó, quem for de São Paulo aí, vai ter encontro Local Web. Nem lembro, alguém lembra qual é o cupom de desconto? Eu vou estar próxima semana nesse evento aqui, ó. O cupom é isso aqui, né? Cupom. Esse cupom você consegue pagar metade e se inscrever nesse evento da Local Web aqui. Vai ser bem legal, um evento alto nível de palestrantes. Vai ter o Piangers, Marta Gabriel. O cara vai. Galera, beleza, cheiro, cheiro. É nóis. 10 de julho, hein? 10 de julho, reaprendizagem criativa. Quem quiser entrar mais no meu universo, e mais do que no meu universo de conteúdo, quem quiser se conhecer melhor pessoas fodas como aqui a Paty Pirajá, o Marcelo Arruda, o Alexandre Dimas, enfim, 10 de julho, próxima turma. Valeu, cheiro!